conseguir te esquecer. Nós somos gêmeos do amor, eu sei que sim. Sua metade nunca vai viver sem mim. Eu sou a alma que seu corpo tem que ter. Amor, eu vivo pra amar você. O nosso amor é feito do mais puro mel, iluminado pela luz que vem do céu. É uma paixão que faz a gente enlouquecer. Amor que nunca vai morrer. Paixão doente por mim, admite não ser.